Esse é o primeiro programa, então, do Desconfortavelmente. Eu queria dizer que eu não sei fazer a introdução, eu não sei cumprimentar vocês, não vou chamar vocês de meus anjinhos, porque eu não sei. Então não esperem isso de mim. O engraçado é que eu passei a semana inteira pensando a respeito do podcast, sobre o que falar nele. Eu tive diversas ideias e todas as ideias eram muito boas. Só que eu não anotei nenhuma das ideias e agora, na hora de começar a gravar, eu esqueci tudo. Então isso é uma coisa que tá me frustrando. E eu acho que eu vou falar das coisas que me frustram. Por exemplo, eu não me preparar pra fazer alguma coisa, entendeu? Isso é uma coisa que realmente me incomoda. Pô, me incomoda, cara, magoar as outras pessoas. E eu faço isso com frequência, eu tenho feito isso com frequência. Isso é uma coisa que me incomoda muito, assim. Então, eu nem sei o que dizer pra vocês. Aliás, eu tenho alguma coisa pra dizer pra vocês. Não façam isso, não sejam eu. Cara, tem diversas coisas também que me incomodam. Por exemplo, o arroz em cima do feijão. O arroz em cima do feijão é uma coisa que realmente me incomoda, porque é uma coisa sem cabimento. Não pode fazer isso. Isso é uma regra de culinária. Mentira, só tô falando isso pra parecer interessante. Também não quero só falar de coisas que me incomodam, eu quero falar de qualquer coisa. Esse programa, ele não tem critério nenhum. Eu só tô aqui pra falar e se vocês quiserem me ouvir, ok. Se não quiserem me ouvir, tudo bem, não tem problema. Que mais? Vamos lá, o que dá pra eu dizer nesse programa? Cara, eu tava no metrô esses dias e aí eu vi uma coisa que eu achei muito sem noção, cara. E isso é uma coisa que me incomodou muito. Eu tava sem fone, né, de ouvido, que normalmente eu estou com fone de ouvido, mas nessa época eu ainda não tinha comprado meu fone. E aí eu tava no metrô e tinha duas mulheres conversando, né, e uma delas tava com o seu filho no colo. Ela era uma mulher negra, com seu filho negro também, né? E a outra pessoa que estava conversando com ela era uma mulher branca. Aí ela falou, ela falou uma coisa que me incomodou muito, cara. Eu achei, tipo, muito sem noção, muito indelicada de se dizer, entendeu? Ela falou assim: "Nossa, teu filho, ele é igualzinho o meu, só que o meu é branco." Aí eu fiquei olhando assim, deu: "Mano, tá errado essa porra. Não se fala um troço desse, tá ligado? Tipo, talvez ela não tenha falado por maldade, mas, velho, dá uma medida nas palavras, né? Tem coisa que é desnecessária, tá ligado? Ou então aquelas pessoas que ficam no metrô, sei lá, ficam disputando as dores, tipo: "Ah, eu fiz não sei o que, ah, mas eu quebrei duas pernas, ah, mas um tio meu, nossa, capotou de carro, entendeu? E ele quase não saiu vivo." Porra, por que vocês ficam disputando quem é mais fudido na vida? Todo mundo é fudido nessa porra dessa vida, cara. Ninguém vai bem, bem, bem todo o tempo. Todo mundo tem momentos merdas, entendeu? Então a gente não precisa ficar disputando quem é mais merda que o outro. É bizarro isso. Se é que tem alguém ouvindo, pro próximo programa vocês podiam me fazer perguntas, assim, porque daí eu poderia responder essas perguntas. Eu roubei essa ideia de outro podcast que eu gosto muito. E assim eu não fico falando sozinho de coisas sem sentido, né? Eu fico pensando, porque eu também vou ter mais o que falar, coisas assim. Eu tenho passado por uma época bem sensível na minha vida. Algumas coisas aconteceram, algumas coisas razoavelmente sérias aconteceram e eu acho que eu não tô sabendo lidar com isso. Vocês estão sendo meus terapeutas nesse momento. E eu não saber lidar com isso tem feito eu lidar de forma errada com outras pessoas. E isso não é certo. Isso tá muito errado. E então, hoje eu queria dar um conselho pra vocês, cara. Se vocês estão na bosta, se vocês estão na merda, estão se sentindo mal, cara, procurem os amigos, assim, não... Não tentem conhecer pessoas novas, não vão pro Tinder, não... Sabe? Tu vai fazer mal pra outras pessoas, cara. E é ruim fazer mal pra outras pessoas, cara. Eu acho isso uma grande merda, tá ligado? E, de repente... Pô, tu tem que estar bem contigo mesmo. Porque se tu estiver bem contigo mesmo, tu faz bem pra outra pessoa, entendeu? Esse é o grande segredo da coisa. Como é estar bem consigo mesmo? Como faz pra estar bem consigo mesmo? Eu não sei. Porque eu tô mal comigo mesmo. Então, é foda. Mas, cara, Evita, evita fazer essas merda, evita magoar as pessoas, cara. Isso daí é um bagulho muito foda, tá ligado? Recentemente eu conheci uma pessoa, mano, excelente, assim. E eu caguei no pau porque eu não tava bem, tá ligado? Eu fiz merda atrás de merda e tava desesperado, não queria perder a pessoa e provavelmente eu perdi essa pessoa. E ela é uma pessoa magnífica, cara, ela merecia, tipo... Ela merecia o melhor de mim e eu não pude dar o melhor. Isso é um grande problema, cara. Então, eu acho que é legal a gente se policiar com essas coisas e tentar estar bem com a gente mesmo pra depois seguir em frente, entendeu? E outra coisa, nunca acelera muito o processo, cara. Tu tem que deixar as coisas rolarem. Tu não pode ficar nervoso, tu não pode... Enfim, esse é o meu conselho pra ti, cara. E hoje eu vou ficar por aqui e eu queria que vocês comentassem, mandassem perguntas, coisas bizarras, qualquer coisa que tu queira falar... Põe lá, cara, porque daí eu posso conversar disso. Quando eu tenho um ponto pra falar, eu vou conseguir falar mais e o programa ele vai ser mais dinâmico e mais legal. Hoje eu tô realmente na fossa, assim, e não vou conseguir ser legal. Só tô lançando esse programa porque eu preciso me ocupar com alguma coisa fora do serviço. Então é isso aí, cara. Espero que a gente continue junto e tu continue me ouvindo. Grande abraço.